5133, controle de tomador 208. Yes, 0 grau, 0 grau. Papa Lodge 36. Vamos cruzar com o Zé Luz, zero azul, 9255. Autoridade, obrigado, bom mestre, eu não reporto para descida. Azul 5125, frequência 126 do sinal 2, ao término 128 do sinal 8. 3, autorizado, sinal e olhar, 6, aponto estabilizado. para 2006, autorizado sinal eletrônico 3. O patronato 58, completo o sinal de emissor e o número 8 do sinal 95. 4190, autorizado pouso aqui, seu Nogera Azul 4958. Agora 233, vamos desautorizar o segurado para o espaço dele. Controle de restrições, busca para 2000 para o Zenista na 012. Pode ser ligado no sistema 0, após 2 metais autorizados por Atlanta. 3, 0, 11. 2233, autoridade final ILS 76, reporte de estabilizado. Thank you. Goma 233, satélite final 512-118 do sinal 9. Descida no 7904, chama o Legião. Testa 3507, bom. Salvador, bom dia. 3597, decolou Árvore 1.